hoje é necessário um luar. A noite é fria e a rua tão sombria. Quero escutar as canções de amor mais belas e violões sob todas as janelas. Dai-me um luar que eu quero nesta noite sonhar, pedir ao céu que me dê milhões de estrelas. Dai-me um luar, que o luar no meu peito se abriu, pois a amada não tarda a chegar e é preciso cantar. Preciso cantar.